terminó. Ya se pasaron 10 años, mas no pude esquecer. ¿Qué será que você pensará de mí tan longe? ¿Quién hoy terá você? Mais triste estou, tudo mudou 10 anos depois. Meu prazer de viver foi com você quando você se foi. Já não existe amor como nosso amor. Tudo é diferente. Basta mal conhecer para alguém se ter. O prazer é suficiente. De vez em quando eu escuto a canção que já nos deu tanta emoção. A canção que ninguém esquece. Este amor sobreviveu. Já não existe glória, qualquer história serve para contar. É preciso esquecer para viver e poder ser feliz. Hoje a canção mudou, não fala de amor, serve pra dançar. Eu vivo a sofrer porque você está longe de mim. De vez em quando eu escuto mais triste estou, tudo mudou 10 anos depois. Meu prazer de viver foi com você quando você se foi. De vez em quando eu escuto a canção que já nos deu tanta emoção. Canção que ninguém esqueceu. Como este amor sobreviveu. De vez em quando eu escuto a canção que já nos deu tanta emoção. Canção que ninguém esqueceu. Como este amor sobreviveu.